Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 80º episódio. Os Jogos Olímpicos de Valverde, outros desportos radicais e a juventude tecnologicamente perdida. Eu, André, e quando existia aqui, quando andava aqui a fazer os esgotos, não sei quantos, nós tínhamos aqui, fazíamos aqui as competições todas. Os Jogos aqui, Olímpicos, cara. Os Jogos Olímpicos. Isso era aqui, meu. Isso era aqui quando eu aqui. Aqui! Olha aqui! Aqui, cara! Não era ali, era aqui, aqui! Desta terra. Ali jogava hóquei na estrada. Passava um carro de vez em quando. Aqui era o Berlim, era só que a altura ali para os casulos. Era tudo. Era aqui. I am the greatest. I am the king. Tonight and get carried away. Everybody kneels before the king. My Tyson. ты сволочь, ты американец, советские тебе набьют морду. Ali não está, mas não partiu o braço, foi aqui. Foi ali em frente à casa do Kim. Exatamente. E aqui havia aquela merda daquele salto das bicicletas. E ali onde está aquele armazém, não deram as mimosas. Onde a gente ia buscar as mimosas para arranjar os sticks para jogar. As mimosas. As mimosas para arranjar as varas para saltar. Agora aqui não está. Eu morei aqui. Esta casa tinha, pronto, a porta era aqui, homem. Olha, não havia colchão, era aqui, só aqui, um. Aqui já tinha sido uma taberna, que já tem 20 anos. Ele era a última tentativa, ainda me lembro. E tinha duas videiras, que eram umas uvas, que eram muito boas. Tinha mó aqui para trás, que o no. Duas videiras, que eram umas uvas. Mas dilatada, daquelas dilatadas, espalhavam aqui. Eram umas uvas assim grossas, que eram uvas mesmo de mesa. Aqui na... Dava aqui uma sombra aqui por baixo disto, tinha duas... Exatamente. Aqui a latada grande. E então, quando havia aqui, a porta era aqui do meio, ali era uma loja, que era outra. Mas como é que é a parte do braço? E aqui daquele lado esquerdo era onde faziam os casamentos, esse lado aqui era onde era a moradia, onde nós morávamos. E então, quando era aí, havia as festas, era garoto, tinha aqui. Tínhamos 10 horas, foi em 71, e 69, no dia 28 de fevereiro de 69 foi quando foi o terremoto de terra, daqui estava a morar. 1970, 71, por aí assim, havia as festas do Martin, que eram festas que aquilo era, pronto, até que era garoto, tinha que deixar por aí. Quando os apanhava a dormir, as portas eram de madeira, tinham assim tipo uma almofada. E então aquela retirava aquilo, descia para a videira, ia para ali para a festa. Que era aqui, onde está o jardim ali, o coisa era eucaliptos e mimosas. Sasha! Andrés Oliva de Cuba, aquilo era Zé Badalino, aquilo era Eucalipse e Zé Mimosa. Zé Cui, eram os nomes, era Zé Badalino, Andrés Oliva de Cuba. E ali estava um gerador, estava um gerador ali do Zé do Telhado, que era o que fornecia a luz aí para, que aqui não havia luz elétrica. Havia ali, pronto, as lâmpadas, para a coisa. E então, era. Daí, quando víamos coisas, quando era sobre si, amanhã, como é para já se aguentar, ver ordenhar as mãos. 100 metros. Tínhamos os 100 metros que eram aqui até lá. Com os tempos. E depois, quando andávamos no ciclo, tínhamos. Era. Saímos do ciclo, havia dois que tinham bicicletas. Traziam os nossos livros. Ah, isso era o Zé Cui. O Zé Cruel. Qual Zé Cruel? Era o Zé Cruel, que era o Zé Sextão. Primeiro foi o Violas. E o Zé. E depois foi o meu primo aqui. Trazia-o. Mas estão esquecendo, teria aos domingos. Quer dizer, quem ganhava sempre era eu. E que lhe enfrentou ao Rafa? Enfrentou ao Rafa. Ali era o gelo. Vinha-se no gelo, desde aqui assim até lá à frente. E ela, não foi era uma autêntica igual. Pista de. Não foi falar de antiga igual, e Valver, vinhamos a quase da igreja, no gelo, até mas mais à porta, começámos mais à porta dele. Até à Fonte Vala. Até aqui, quase à Fonte Vala. Até à Fonte Vala, praticamente. Gelo. Como não havia carro, não havia nada. Mas tínhamos uma prática naquilo. E por ali abaixo, no lado da torre, até quase aqui arrumado, em cima do gelo. As mais altas não derretia. Andámos com os skates. Nós. Com os skates. Então os primeiros patins. Foi ele. Há 40 e tal anos aos com os skates. Está bem, mas os primeiros patins foi ele com os cartéis do Zé Belino. de um gajo que íamos ali a buscar a gente chegava ao pé para ti, não íamos ali buscar os cestos de lançamento dos patins, o João. Eu morava aqui, a minha mãe o meu pai trazia isto tudo até lá abaixo. Os skates já vieram muito mais tarde. E então o meu pai mandava-me apalhar os cestos das maçãs, que era para as vacas e para os porcos. Nós eu não podia com os cestos das maçãs, o que é que tinha? Aqui o Zé Lindo com os patins, punha-nos os cestos em cima dos patins e furávamos. Comprei-lhe aquilo, pá, esse skate, pá, durou anos, ainda o tenho, está partido. Era em fibra. Estamos a falar na década, finais de 70. Eu andava sempre de skate, eu andava aqui. Finais eu era aqui. Mas antes andaste de patins, que nunca mais apareceste que ficaste lá com os meus patins. Eu nunca fiquei com os patins. Este aqui tinha os patins. Eu morava aqui e ia pisar ali. Maçãs, a apanhar cestos de maçãs para os porcos e para as vacas, não pedimos com eles, com o meu pai e a minha mãe. Quando vinha da escola, mandavam-me apanhar isso. É? E então não pedimos com eles, os patins dele, agarrávamos, punhamos os cestos em cima dos patins, lá debaixo, além para baixo, que era o almo, empurrávamos os patins por em cima. Vinha um carro, largávamos aquela merda, era patins, era maçãs, tudo espalhado para o meio da estrada. Pronto. Mas ia de ser lembra tudo. Mas, ia fazer, estávamos aqui neste sítio. Ia fazer, já sabes o que é que eu vou dizer. Ia fazer, aquele, o dia que estávamos aqui neste sítio. Com os espelhos. Começámos a olhar lá para baixo. Aí espera. Chove tanto lá embaixo, ao pé do fundo do bar. É verdade. Chovia como é aqui. E nós estávamos aqui a brincar. E nós todos. É verdade. Vamos lá. A trovoada vem de lá para cá. Nós a fugir, enfrentar, olhar para trás, a água trovoada. Quando chegámos aqui em cima. Todos molhadinhos. Outra vez com os espelhos. Aquela foto. Era o centro nevrálgico. Era o centro nevrálgico. Agora aquilo perdeu-se por fronteira. Não, aquilo estava. Até de manhã. Estava cheio de gente. Estava sempre ali gente. A tocar viola. A tocar viola, a namorar. A tocar viola também não havia assim tanto quanto isso. Mas pronto, não interessa. Havia sempre alguém. Era o sítio. A namorar. Outros namoravam. E depois havia ali o. Havia ali sempre gente. O Bino dos Barrocos, se o Bino dos Barrocos falasse, havia de ser bonito. Havia de ser bonito. Ainda bem que não fala. E a câmara estava. Era. aquela foto que está ao fundo. Agora ninguém dá nada para aquilo. Havia lá. Morreu, havia lá. 40, 50 pessoas. Hoje a sociedade está conforme está. Ou seja, as tradições perderam-se todas, os valores, o respeito, perdeu-se tudo, e esta juventude não respeita ou não dá valor àquilo que foi do antigamente. Enquanto nós, a nossa geração, ainda damos valor a isso. Mas tudo se muda. Estás a saber? Tudo se muda, mas muda-se para pior, não é para melhor. Para pior. Onde é que estão as pessoas de hoje? Hoje não posso deixar. Hoje ou as pessoas de ontem? Hoje as pessoas hoje, são. Tu, as pessoas são mais viradas, aqui, são mais viradas para dentro. Vais lá ver de casa e é naquela que adoro. Chegar aqui, mas faço que isso não seja a minha vida. I'm in the bomb with this one across the hall. Oh, O teu esvario do Luís. Onde? O do Luís. Do Vítor. Ah, o do Vítor. Ontem. O puto. O puto. Ontem, os pais tinham ouvido a deles, a irmã foi para Lisboa porque ela está em artes e tinha um quadro numa exposição lá, lá numa galeria, que, por causa da escola e não sei o quê, e tudo ficou tudo. E diz o meu irmão, olha, ele fica contigo, eu sou o padrinho dele, toma conta dele. Toma, sim senhora, às 9 da manhã estás pronto. Ah, às 9 da manhã estás pronto para sair de casa. Queria ficar logo de manhã, no jogo, passou o dia naquela merda, o dia, manhã à noite. Andou todo o dia de trombas, todo o dia. Veio para o Pombal, olha onde a gente foi às cerejas. Veio para o Pombal, andei a pôr as videiras, andei a podar, não sei o quê, o dia todo. E o gajo sempre trombas, e eu assim, estás aqui, estás ao pé de mim, não vais para casa. Ah, quero ir para casa, não vais não, aqui ao pé de mim. Andou todo dia ao pé de mim. Queria ir para casa para ir jogar. Só para jogar, para jogar, para jogar, para jogar, para jogar. Pá, as pessoas estão viradas para isto. Mas ainda por cima é uma coisa de rotina, porque o jogo é aquela coisa que repete. Eu gosto muito das novas tecnologias. É pá, mas tem que ter limites. Isso só veio a prejudicar as pessoas. Tem que ter limites. As pessoas têm que ter limites. Hoje, por acaso, isto é tudo muito bom, tudo muito bonito, mas só veio a prejudicar em tudo, até mesmo o telemóvel. Não, antigamente uma pessoa combinava uma coisa, usava-se o telefone, ficava combinado, é sexta-feira e toda a gente estava lá. Agora é pá, não possa, não coisa. Aquilo que eu vou dizer... Aquilo que eu vou dizer, Tempo ninguém liga ao telemóvel. O futebol era o sítio, era o sítio. Estamos a conversar. O universo disto... Mas hoje não há conversas, hoje está a mãe e os filhos à mesma mesa. Sim, não, mas para nada. Não há conversa nenhuma. E cada um está no telemóvel. E ninguém ligou o telemóvel. E cada um está no telemóvel. E vais a Lisboa, faz uma confusão, estás lá na linha de Sintra. Uma carruagem cheia de gente está a passar. Não tinhas lugar para te sentar. Já viram um livro. Não, mas agora eu pergunto eu. mas isso quer não, bem, é evolução. Meus amigos, eu estou a ficar com vou dizer uma coisa, no fim de semana passado, eu tenho duas amigas em Lisboa, Só tens duas amigas? Não, tenho duas amigas com quem me dou muito bem e que, do género, eu disse que queria passar uma semana, quero ir para o Norte, que eu não conheço o Norte, vou uma semana para o Norte. E ela disse assim, não vais nada, a gente também vai. Vamos embora. Os três para o Norte. Fui para os Açores, Já agora? Andei no Montezinho. Montezinho. No Parque Natural do Montezinho. Já fiz o Montezinho. Todo. Com elas, porreiras. Não sei o quê. São duas moças amigas com quem tenho este tipo de relação. Se eu disser, quero não sei o quê, e elas alinham sempre para este tipo de coisas. E então, no sábado, uma delas já me dá de casa e disse, Rui, vou-me dar de casa, não sei o quê, vens cá e tal, para irmos lá ver a minha nova casa. Está bem, está. Fui com ela, não sei o quê. E acabei por passar o dia todo com ela e jantei na casa dela, de uma delas, da que vai-me dar de casa. E pá, conversa para ali, para o tchau, até amanhã, não sei o quê e tal. E eu vou-me embora. Parte, estás a ver, Jerónimo, o que é ser um gajo reformado? É isto. E então, vou-me embora. Vou para casa. Esqueci. Quando cheguei a casa, vou assim, esqueci dos óculos. Olha, os óculos acho que ficaram na casa da Isabel. Ok. Aquela rotina de chegar à cama. Mas tu vais para casa não agora? Quando? Agora. Agora quando? Agora, daqui a bocadinho. Vou para ali para cima. Hã? Já te leva. Não, levas-me por ali. Levo. Porque já estou a ficar com frio. Opa, e vou naquela coisa de ligar o telemóvel. Espera. É merda do frio. Onde está o telemóvel? Porra. Caralho. Olha. Peraí, quando é que foi a última vez que eu peguei no telemóvel? Sei pá. A última vez foi quando estava a jantar com elas, na casa da Isabel e tal. Depois viemos cá para a sala, elas foram fumar um cigarro, eu agora deixei de fumar. E assim, pá, olha, não diz que lá o telemóvel. Assim, isto era 10 da noite, 10, 10 e meia, e eu ia-me levantar às 6 da manhã, no domingo. Assim, bom, ora, deixa lá o telemóvel e os óculos. Comecei a pensar, eu não preciso do telemóvel para nada. Só preciso do telemóvel para dizer às minhas filhas que estou bem. Ora, como uma está a chegar a casa, não preciso de telemóvel para nada. A namorada vai ligar para o telemóvel. Escusa-se de estar a mandar para o tapete da mesa. E depois, vai logo dizer não sei o quê. Bom, e eu vou assim, olha, se lixa, foi mesmo assim, se lixem todos. Deixa estar o telemóvel, que é que o telemóvel se lixe. Ainda não paraste isso, disse à Margarida, ó filha, o pai deixou o telemóvel, esqueci-me do telemóvel, está na Isabel, olha, eu amanhã vou para a quinta, vou sem telemóvel, portanto nem sequer te preocupes em ligar-me ou não sei o quê, faz-me um favor, pá, de manhã agarra, quando acordares, agarra o telefone e liga à Isabela a perguntar se, para confirmar se o meu telefone lá ficou ou não, pá, que depois à tarde, quando dia da quinta, vou lá. E eu fui para a quinta, de manhã, levantei-me às 6 da manhã, fui buscar o meu primo, não sei o quê, para a quinta, comecei logo a pensar, bem, isto hoje vai ser um pandemónio desgraçado. Toda a gente à minha procura, toda a gente a ligar e aquele já morreu. A minha filha mais velha, que estava em Santo Meio Príncipe. É que apanhou com a situação. Ouve, a Isabel veio o telefone, só agora esqueceu-se do telefone. Bom, não foi para a cama, ficou a acordar até 1 da manhã, à espera que eu voltasse lá à casa para buscar o rádio de telemóvel. E eu a dormir. Entretanto, diz ela assim, pá, o que é que eu faço? E então, eu não sei se ela... ela não tinha o número, tinha o número do meu cunhado. Do meu cunhado. Toca de ligar para o meu cunhado. Luís, tal, tenho aqui o telefone, o telemóvel do Rui. E o Luís... O Luís, se é pá, só sabia. Tanto? Eu já lá vou fazer. Eu já vou pagar para... 5,70. Também já o fiz. Bom, olha, foi o meu cunhado. O meu cunhado disse, eu vou ligar então para a Joana. Liga para a Joana, que não fazia ideia que a Joana estava em Santo Meio para isso. Tentar que eu adormeço, mas não sei. Isto aqui posso falar-se, Joana? Estás a ver, não há. A Joana entra em pânico porque ninguém sabe do pai. E eu já o tinha marcado. O meu pai está sem telemóvel, ninguém sabe do meu pai, não sei o quê. Eu liga para a irmã, A irmã diz-lhe, está quieta com o pai, esqueceu o teu telemóvel, está tudo bem, não sei o que. A moça, há 7 da manhã, levantou-se às 7 da manhã, estava na rua, a ver se eu lá passava para ir buscar o telemóvel. A namorada ligou, não atendi o dia todo, ficou logo à noite, assim, nem lhe vou ligar. Quando cheguei a casa, porque entretanto... Eu sabia a Isabel foi lá ao telefone a casa da minha filha. Mas cheguei lá, diante do nosso telefone, eu mandei uma mensagem à namorada e disse assim, está tudo bem. Não há nada, nem André Oliva de Cuba foi o. Já te liguei não sei quantas vezes. Está tudo bem, acabou a conversa. Não há mais nada. André Oliva de Cuba, o gajo principal. Zé Badalino. Zé Badalino. Olha que eu lembro dos nomes. Zé Badalino. Isto é o nosso coração. Não era esse. Era. E isto faz-me uma confusão, é pá. Faz era muita falta, dá muito era jeito. Era o Zé Correia. E a gente tem aqui uma grande parte da nossa vida. Era o Zé Correia. Se a gente esquecer disto, a gente não morreu. Estamos cá. O Zé Correia era o Zé Correia. Eu é que não me lembro do meu. Obrigado. Não sei se me chama. Zé Badalino. Não era nada, Zé Badalino. Também não me lembro. Zé Badalino. Eu não sei se... Não era nada. Era o... Não sei se seria o Vidog. O Benfica ganhou ou não? O Vidog. Ouve lá. O Benfica ganhou ou não? 3-0. Estavas aí a ver, não, eu não vi. Está na vista ali na no Espanha. Até ali o retrovisor e tudo para a gente para atravessar lá. Tu não vês? Oh, não me lembro mais. Nem reparei. Era o Zé Correia, era o Zé Correia. Mas os gajos ligaram-me, eu para lembrar-me, estavam para te ligar a ti, diz que ainda disseste-me que tinham ligado. Ligam-me uma maneira. Cada um tinha o seu nome, Zé Correia de Cuba. O sítio onde se pode arranjar é Caça Branca. É, na filha. Era. Olá, mas isto. Não sei qual, isto fervilhava. Depois diz-me assim, mas depois vai. Isso, olha, para cá. A nossa maneira, como é óbvio. Porque o fumatista já tinha pedido se me arranjavam lá porque... mal e o fumatista já me marcou. Eu até fiquei fado. Mas vou ter que pagar 150 paus à minha forma. Mas não tem nada a ver com a casa para a gente que eu passo com isto tudo no programa social, cara. Mas o que agora passo? Os caras já aprendi isto. Sempre foi a mesma coisa. Havia o benfiquismo exacerbado. Oh, patagénico estrutural, havia os jogos aqui. Minha passa. E havia, e havia aqui os jogos, aqui havia os nossos jogos. Não é bom, que era uma coisa. O Rui. Quando estava no seminário, era sempre comigo que falava. Eu, olha, o seu padre quer fazer o um jogo aí envolver-te com o Valverde. Queremos fazer um jogo envolver-te. E era Jerónimo. Também era Jerónimo. Pá Jerónimo. Pronto, mas é para trazer isto. Pá Jerónimo. Para a Espanhola e para a Companhia Limitada. Organizávamos jogos entre o seminário e o... A Espanhola. Sim, mas eu estava a falar... A aldeia vivia um bocado... A Espanhola. Tinha os jogos ali no campo da Manopla. Tu lembras? Os domingos toda a gente. Mas havia equipa mesmo de Valverde. Sim. What's the reason for your life? It's deadly poison night. When you're going to town, just to see what's downtown. Every day is like the auto, keep a terror on the gobble. It's the only way to pay for your addiction. We live in rock and roll, we're not bad boys. The dog is football. We live in rock and roll, we can't anymore. The dog is football. To think you have no fun, but it ain't no real good cause just for you to end it. It could be the start of love, take a day before the grow. It's like the end of a beautiful friendship. We live in rock and roll, we are bad boys. The talk is football. We live in rock and roll, we can't anymore. When our talk is football. We'll be right back. problema. Os jogos aí com as terras. Sim. Isto era uma coisa, era um evento. Sim, sim. Era um evento. Entre aldeias. As pessoas viviam isto. Viviam. Ou seja, agora vou dizer, não se vê assim muita coisa. Eu não estou cá também, mas não se vê assim. Não, porque as coisas mudaram. Mas aí o feminino que está já está fora, ou seja, já está num patamar fora da aldeia. Já está noutro nível. Mas era isto aqui, vivia-se aqui. Vinha cá, por exemplo, a Atalaia a jogar e estava o povo todo de Valverde sentado a ver o jogo. Deixa-me dizer uma coisa. O grande problema foi quando. O grande problema foi quando. Exatamente. Isto começou a querer fazer disto numa equipa para entrar nos campeonatos de cedo. O grande problema. Quando era a nível. Entre aldeias. É pá. Só jogava os jogadores de Valverde. E quando joga os jogadores de Valverde, o que é que acontece? Vai a mãe, o pai, o tio, o gato, o que é que Não havia nada. No distrital não havia público. No distrital de Valverde havia público. É mentira. Então não havia, era sempre os mesmos gajos que lá iam. Mas havia ali sempre 100 pessoas, viu-se os copos, viu-se a coisa. 100 pessoas é que havia. Então, mas o que é que tu queres? Então não havia mais, havia dias e piores. Tu tens o fundão que é uma cidade. Não tem lá ninguém. Exatamente, tu tens lá 50 pessoas. A tua maldade ainda era melhor. Mas há 30 ou 40 anos atrás, quando era tipo quase solteiro e casado, se desde lá o povo todo. Mas isso era quando? Desde lá o povo todo. Mas isso era quando havia união. Mas isto era quando havia união e havia barrismo. E havia barrismo. Era barrismo, Zé. Estamos a falar do futebol que havia o barrismo. Na altura que tu eras garoto, já era uma bola. O mundo mudou, mas mudou para pior, porra. O mundo mudou, mas mudou. Vou lá pegar aqueles gajos da Fatela. Era mesmo, era mesmo. O mundo mudou. Mas mudou para pior. Eu lembro-me que havia aqui jogos. Vinha para cá a GNR por causa de não haver confusão mas, a seguir. Jogos, que era Valverde e Atalaia, Valverde e eu não sei o que. Jogos de futebol. Estava a falar das gajas e eles sabem muito. Mas estamos a falar. Olha, Valverde tinha 3 equipas de sénior a jogar futebol. Eu não sei quantas eram, mas eles tinham. Sénior. Então tínhamos. Não. Nós vamos já chamar um bocadinho, mas já lá, como já tínhamos. Mas tínhamos ontem. Lembras-te que havia. O do Luís Sacristas, que era uma equipe, era a nossa. Não, e era dos Alberto. Isso era de Júniors. Espera aí, mas. Isso era de Júniors. Mas nós tínhamos 17 na casa dos Assacos, está no Catar. Mas espera aí. É? Eram os camisolas da União de Tomar, que nós pagávamos 5 pagávamos 5 segundos cada um. Não. Man. nós, não adianta tomar, e a pé coisa mais tarde. Exatamente. Mas sabe o que é que vai ser? Pagámos os frustrados, isto são os frustrados, isto são os frustrados. Mas sabe lá, não tens a dizer estás bom, meu. Pera, não penses assim. Tu já não estás bom, tu estás a falar dos frustrados, que isso é mentira. Não penses assim. Pensa-se que havia muita gente para jogar. Quem é que jogava a bola? E nunca havia na equipa. Exatamente. Quem é que jogava a bola? A Fatela tinha futebol também. Era o meu irmão Tom, que era mais velho do que nós 10 anos. Era o Zé Afonso, era o Zé do Manuel do Nosso Senhor. Eram essas pessoas que mais 10 anos do que nós. E não é que nós tínhamos lugar no Grupo Esportivo Valverde? Deixa-me falar um bocadinho. Tens lá lugar, havia três equipas, que é aquilo que o Zé está a dizer. Mas deixa-me falar um bocadinho. Na altura também não havia mais nada. Pois as pessoas agarravam-se ao futebol. Como tinha, futebol era batota. Era... Ou era futebol ou era batota. O Jesse, que é maior. Era onde ganhava o 6 de 5 a 10 pontos naquela altura. Ainda hoje, estamos a falar da 40 e tal. A comunidade maior do Conselho do Fundão. 5 pontos naquela altura, 5 a 10 pontos. É maior que Val Prazer. E tinha umas cartas que pronto. Val Prazer era maior porque tinha lá... Isto é o baralho das cartas. Não. Sabe o que é que fazia? Posso falar, cortava as cartas aqui. A Valverde é a terra com mais. Bastava um litro. Sim. Cortado nesta carta e cortado aqui neste lado. A comunidade. Isto não, eram as cartas. Atenção, estou a falar que tinham, por exemplo, porque vale para a Rama até ao Oás. Era maior. Eram cortadas assim. Maior porque nunca cena. Eram cortadas assim. Porquê? Porque as pessoas ao partir. Eu tenho a chance de fazer isto. E eu sei do que é que falo. Não é? Que eu partisse assim. Os gajos verde, da sueca, como é que tu jogas e tu? Ou fazer uma partida, os gajos como é que tu jogas? É assim. Não, não. Mas tu eras o gajo que eu tinha que fazer. Mas não, e depois tinhas a tendência de quê? De fazer os montes assim. E não para também depois agarrar as cartas e fazer os montes assim. As coisas eram diferentes. E eu, conforme tu estavas a embaralhar, quando era para fazer os montes, havia sempre uma partilha. Então eu era sempre a primeira partida. O que é que eles diziam? Era uma partida enorme. E tu agarravas as cartas, depois numa cima do outro e tu trovas a fazer assim. Eu já sabia que eu já tinha de ganhar a ti e ganhar os outros. Ou seja, tu estivesses. Tu não tinhas mais. Tu não tinhas mais do que passar. Deixa lá o Sporting. As coisas mudaram. Estás a entender? E eu já tinha aparecido de dama até ao ar. Já estava a ganhar. Mas grandes jogos. Ou seja, eu apostava, por exemplo, e ao pessoal todo lá para 20 escudos baixo, na partida. Assim. A gente vieram ao pessoal e passava para estar lá abaixo. Tudo. 20 escudos de bola. Também era outra coisa que era se calhar só os 20 escudos. Os portas tinhas que ir pôr 20 escudos. Estás a ver? E a tração faltava. A malta ali com as cartas cortadas aqui na bala. Vamos já embora. Hoje nada. Agora quando nós últimos portos. As coisas mesaram. As coisas mudaram. Não sei aquilo é que é o jogo. As coisas mudaram. O jogo fica aqui. O jogo fica contente quando o Benfica ganha. Os filhos vivem. Os anda tudo mais feliz. As coisas melhoram. O melhor clube do mundo ganhou o jogo. Houve aquilo que eu te vou dizer. Aquilo que eu te vou dizer. Este gajo consegue ver daqui a lei 150 metros. Ei, 150 metros, consegue guardar lá para aqui com o resto um chapéu novo, eu aqui a 1 metro, estou aqui toda a tarde, só agora é que vi que tinha um chapéu novo, já tu podes ver. O que é que tem falta de visão? Não. Desculpa lá. Espero que ele é que anda fora de tempo. Ele é que anda fora de tempo, porque este chapéu não é novo. Não interessa, mas é para é o problema que tu vejo. É usado, ainda não é? Ainda te digo outra. Espero nunca mais te ver com essa merda. Isso fica olha, horroroso. Não fica nada, é de filtro, é osso, ó, minha amiga. É de filtro, olha a magalha que está voando no esporte. É horroroso. Olha a nossa idade. Horroroso. Trabalhar foi um gajo usar um chapéu desse, é um sete, nível. Sete cerebras para a milhar, olha a próstata. E já fui operado. Foste operado ou não te bate? Olha, mas ainda bem. Foste operado. A Renata disse logo, tenho que comprar um chapéu novo. Mas foste operado ou não te bate? Não, aos tomates. Ao direito já fui há não sei quantos anos. Aos tomates? Não é que eu, quando planto os tomates, a minha mulher costuma ir ao parado. O Landir estava a falar com ela: tenho que comprar um chapéu novo. Faz muito bem.